Salvador, bom dia, Gol no 093. No 093, autorizado via chegada a Bonf, desça para 2000, ajuste no 0, 17, com o localizador. Via chegada a Bonf, 1017, autorizado o procedimento. X-ray, reportará estabilizado, Gol no 093. Cinco já estabilizado? No localizador e glide agora, Gol no 895. Ok, compete final ILS, correndo no 895. Correndo 895. Gol 1865, final, baixado e travado, capa vista. Ok, No 865, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus no 09. Ele pousa no 0, boa noite, Messi. Salvador, bom dia, o Azul 4040, está ciente da informação, hotel 360, Confins. 4040 para Confins, autorizado nível 360. Decola 1-0, compra o PC da saída. Arbor Elefa, intercepta Zulu 2-1, conforme. Após decolagem, curva direita. 5437 é o código, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 360 para Confins, decola no trip Arvo Elefa, autorizou 2-1, curva direita box 5437 no transponder e o controle 1208, o azul 4047. Já mais correto, 5 ano próximo, puxo no 03. Solos 40, libera direita, solos 121, decimal 9. 209. Fono 865, liberando, não discute. Fono 865, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 02 na parte principal. Alfa Juliette pro 02, 865. 0936 no ILS. Sete final ILS, chame a torre 1895. Voador, muito bom dia, gol no 093. O 093, bom dia, partindo de aproximação, informe visual com campo, vento 080 graus, 11 nós. Troca o campo, gol no 093. Está visual, confirma? Afirmo. Tente pouso autorizado, vento permanente, 080 com 11. E repouso, gol no 093. Para posicionamento azul 4040.3. Livre, chame taxi. Gente, Maratá. Por gentileza, poderia repetir a mensagem de Control de direção, controle em marcha lenta. Está autorizado o levantamento pela empresa. Suficiente, reposta certa. Solo Gol 1-0 na frente. É 093, prossegue de Alfa Juliette, F 04 no táxi principal. Até a aeronave da Azul, prática da inicial táxi. Alfa Juliette, parte o corrigindo o cliente 04, gol 0 na frente. Para o táxi azul 4040, temos 1, 2, 3 a bordo, 3h45, alterna a câmera. Alô, azul 4040. Desculpa, segue em Alfa, ponto de terra 7295, altímetro 1017. Gente, de Alfa, Bancera 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, Cora Azul, Batero, Batero, quanto espera, dono 0, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 070 graus, 11 nós, 4040. Gente, livre da net, decolando no 0, Batero, Batero. 4040, decola 59, chame controle no 208. 208, 40, 40. Salvador, bom dia, 4040, passando mil pés. Suba ao 360 via saída da Argo. Argo 360, 4040, 4040. Informação aqui do hotel, protocolo TR, Galeão. Galeão, Galeão, nível de voo 360, segue conforme falta o plano de voo, Irume, Upper November 857, Moço. Subida será da El, Leia de Irume, primeira curva direita, código 5436 e o controle no 208. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, voo 360. Irume, Upper November 857, Moço. Leia da El, Leia da Irume, curva direita. 4, né? Correto para posicionamento. Bom dia. Bom, hotel, pronto para a cópia. Azul 4201, Campinas autorizado, nível de voo 340, conforme roda de plano de voo, pêndulo 10, probável, pêndulo no 6, segue conforme. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 5464 e o controle em 120, decimal 8. Fomos autorizados para Campinas, o nível de voo é 340. Decola na pista 1-0, intercepta a saída da El, transição Leda, direto Motiva, então Upper Zulu 1-0, Upper Zulu 1-6, segue conforme. A primeira curva será à direita, O transponder é 5464. E o controle Salvador, frequência 120.8, azul 4201. Correto, já para posicionamento 4201. Chama lá, obrigado. Salvador, bom dia, o azul 270 para informação hotel. Mas escuta autorização para Aracaju. Gente, azul 270, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, subida pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem em cabeceira 190, código 5467 e o controle 1208. Correto, chama para posicionamento, azul 2790. Pegou Salvador, bom dia, azul 2783, para a Vitória da Conquista, a 4743. Quando possível, autorização da OPEA, quando possível, a sua saída aprovada e a nossa autorização por cheque. Cheque está pronto para a cópia, 2783? Ah, sim, está pronto para a cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 960 e segue conforme rota do plano de voo. A subida será água, transição elefa, primeira curva direita, código 5475 e o controle no 208. Autorizado para o azul 2783, nível 160, Vitória da Conquista, conforme rota do plano de voo. A saída é árvore, transição elefa. Primeira curva direita, decolando no 90. Transponder 5475, 1208, com controle 2783. Correto, já para posicionamento 2783. Autorizado, já para o táxi, 3153. Autorizado no 10-3. Azul 4040 Recife, 1288, aperta 260. 288, 260, 4040, mande. tráfego Salvador, bom dia, Oceaner 62, no único comando São Marcelo. Oceaner 62, 1-1, autorizado Galeão, nível 360, decolou da pista 1-0, após decolagem curva direita na saída da Leda Irumi. Após Irumi, Open November 857, moço, transponder 5470, controle 120, decimal 8. Oceaner 62, 1-1, autorizado Galeão, Rio de Janeiro, nível 360, decolou da 1-0, com curva direita, perfil da El, Leda Irumi, depois Open November 857, até moço. 5470-1208, Ocean 6211. Ocean 6211, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Por gentileza, chame 1234. 234. Para 9972, acionei identificação, autorizado chegada a Mari, deixe que mantenha 050. 050 na Mari, boa chance de voar direto do Nami. Seu perfil, Sideral 9972, número 2. Tá batendo, o Sideral 9972. O 963, autorizado Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, decolou da pista 1-0, após a decolagem, curva à direita, na saída da Eule de Irumi, após a plano número 857, Monza, transponder 5477, controle 120, décima 8. Seja autorizado Galeão, nível 360, conforme nosso duplo de voo, decolando a pista 1-0 com curva direita, saída da Euleda Irumi, transponder 5477, controle após 1208, voo 9963. Voo 9963, cotejamento correto, chama pronto para o espectro, acionamento do portão 9. Gente, 1963. Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Hotel Romeu Golf, aguarda de cópia. Campinas, 3 horas e 47. 1-1-7-8. Tá, 3-1-5-3, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via Pátia Índia. O ponto de espera chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-7. Está autorizado via Pátio Índio, até o ponto de espera da cabeceira no 0, a torre 295, TAN 3153, 1007, obrigado, e um excelente dia. Romeu, Hotel Romeu Golf, pronto, cópia. Romeu, Hotel Romeu Golf, autorizado Enrimar, sobrevoo em Pituaçu. Decolador Enrimar com Pruaçu a 500 pés, transponde 0117, controle 120, decimal 8. Romeu Golf, cotejamento correto, acionamento e decolagem, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-7. Torre, bom dia, Papa Romeu, Golf, prossiga. Deixa-me pronto para a decolagem. São 3-5-1-7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-7, fale em galera. Chamado ILS, terceiro para quanto? 2.000 pés. 2.000 pés, 3-2-3-5-1-7. 09972, redução para 2-5-0-9. 2-5-0-9, 09972. Delta 3153, ponto de 090, pronto. Delta 3153, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 060 graus com 4 nós. Autorizado a alinhamento e decolagem, cabeceira 10, Delta 3153. Confirmando a pista. Você quer falar ou Teresa? Sim. Ponte São Jacinto e Salvador? Contra seca no momento? Aguardo. Controle Salvador, gol 9996. Alfa 210 para 150 com a informação Rodel. Gol 9996, identifica, chegada a Mari. Dá pra gente voando pro DIPAP, descendo pro 050. Grande DIPAP, descendo 050, gol 9996. De onde? Brown Whisky. Aqui é autorizado, decolar. Informe fora do solo. Parado fora do solo, já pro outro. Fica, Salvador, contar o nome do alto. Obrigado. Para 9972, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 1017, 3.000, acelerar o 9972. Jogou fora do solo, 500 pés para o eixo. Feita a terra, meu Golf, evite aproximar-se do eixo. De aproximação da pista principal, mantenha a minha escuta e aguarde transferência de comunicações. Mantenha afastada a 1-0, aguarda para transferência da 1-Golf. Na 3-1, 5-3, decolou o 1-9, chame 1-2-0 do sinal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia, bom CV. Sobre o voo inicialmente, será onde até o 1-Golf? Tá, 3-1-5-3, passando 1.200 na sua escuta. 3-1-5-3, contato radar 3-0, saída da EL. 360 da EL, você leva a Leita ou da EL? 01 está no, na ponte 01, solicita pushback e acionamento. Azul 4201 não autorizado no portão 01, chama táxi. Informará a próxima do táxi, azul 4201. Da EL. Sim, mantive o questionante, possibilidade de após 2000, Valeda ou da EL? Após 2000 da EL. Manda EL 3153. Chama meu Golf, agora chamei o 120 decimal 8, controle, bom voo. Chamará o controle, hotel, meu Golf. Controle, Alfa Romeo, hotel, meu Golf. É o Romeo Golf, prossiga. Está decolado em Mar, 500 pés para o Whisky, não interfere com o eixo 120 para sobrevoo cidade baixa. Fez cruzamento entre Duna e Cintra no hotel Romeo Golf, reporta em cima sobrevoa que é um peito. Reportará para sobrevoa o hotel Romeo Golf. Será 9972, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, está livre LS, reporta localizador. 2.000 autorizado, reporte estabilizado, será 9972. A 3.000 pés, o ajuste 1097. Voador, bom dia, o Sideral 9970 com a Hotel Cruzo 250 para o 170. O ABSA 6570 está na escuta do controle. Zero, to base, after accordion flight plan route, flight level 360, runway 10, after departure turn right, dial departure after letter, after motiva transition, scope 5454, Salvador approach 120.8. A gente vai direto e papo, descendo para o 050, ABSA 6570. Localizador, Sideral 9972. Para 9972, completa final, torre 1895. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9972. Bom dia, Sideral, aguarde pista livre, vento 060 graus com 5 nós. Aguardar. 360. 160 runway after takeoff, turn right, dial left, motva transition, score 5454, 120, decimal 8, Europa 083. Europa 082, read back, correct, report to ready for pushback and startup. We are ready right now for a startup pushback, Europa 03. Europa 03. Good pushback, setup, report to for taxi. Setup and pushback approved, call you back ready for taxi, Europa 083. Go 1093. Go 1093, airborne departure left for transition step by to copy. Step by to pop, could you confirm the FAB? Solo Salvador, azul 4201, pronto para o táxi. Alternado, Sierra Bravo Romeu Papa, autonomia 0420, POB de 122. Azul 4201 autorizado, táxi via Índia até o ponto zero, no ponto espera torre no 8.95, ajustando 0.7. Autorizado, táxi via Índia até o ponto espera da 1.0, lá torre em 1.18.95. Obrigado, tenha um bom dia. Go 1093, Arbor Departure, Elefa Transition. Ok, Arbor, Elefa Transition, Go 1093. Bravo, Go 1095, para Alfa. Bom dia, Go 1865. Bravo, bom dia, Go 1597, táxi para Alfa agora, fora da Alfa. Go 1865, prepara Arbor Elefa, número 2, cópia. Arbor Elefa, aguardando, Go 1865. Só 3517, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03517. Salvador, bom dia, 622. Informação hotel, autorização Brasil. Juliette, 6225, prepara a saída Arbor, transição Elefa, número 3, cópia. O 9996, desça para 2000, ajuste 1017, para a livraria, reporta localizador. 2000, 1017, reportaremos ao localizador, gol 9996. Ápita 6570, sem restrição, desça para 3000 pés, ajuste 1097, mantenha 2509. Ápita 6570, para 3010, sem restrição. 25973, identifica a chegada à mar e desça até o nível 090 e redução para 2509, é o número 4, na aproximação. Para 9970 até uma centena. Uma centena reduzindo para 2109, então na área 0, request first and start, seat number 4, go 1093. 1092, read back correct, stand by to push. Stand by to push back, go 109. Azul 273, push back, acionamento parte 3. Azul 2783, aguarde para push. Aguarda push, 273. Solo Salvador, bom dia, Federal 9972, Tigrou. Federal 9972, táxi via Alfa Kilo, posição é 5 Lima no pote 3. Alfa Kilo, 5 Lima, parte 3, Federal 9972. Europa 083, ready to taxi. Europa 083, approve taxi to the holding point runway 10 via Man Abraham, taxi India at the holding point Tower 118, small 95, QNH 107. Passing holding point runway 10 via Inner India 118, decimal 95 for QNH 1017, Europa 083. Sal Salvador, Gol 963 para o pushback, saneamento, posição 09. Gol 963, aguarde para o push. 963? Afirma, aguarde para o pushback. Gol 865, pronto, cópia? Pronto, cópia, 865. Uno 865, autorizado Brasília, via piso 17, Malta, após ser conforme rota nível 360, pista 10, após a decolagem, curva à direita na saída árvore, transição Elefa, transponder 5505, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, piso 17, nível 360, decola da pista 10, curva direita após perfil arbóreo, transição Elefa 5505, aciona, controle 208, informação hotel Gol 865. Gol 865, cotejamento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Informa que está na posição 2, já pronto para o posicionamento, Gol 865. Gol 865, guarde número 2 no setor. 865. Chamando 20, decimal 8, bom voo. 208, vem chamar, obrigado. Salvador, departure, Zoo 4201, passing 1000 on dial departure. Copy. Puxané 6225, autorizado, Brasília, via Pesilu 17, Malva, após ser conforme rota. Nível 380, decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, na saída árvore, transição Alefa. Transponder 5510, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 380, via Pesilu 17, Arco de Leva, decola da 10, Puxa, 6225, contagiamento correto, chama pronto, puxa, vai acionamento. Salve, Salvador, Mike X3X. Mike X3X, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 para o gate 10, aqui no parte 1. Mike X3X, aguarde pro reboque. Aguardando. Paulo Salvador, Gol 1963, tira prisão. Gol 1963, autorizado, chama pronto, táxi. Livre pushback, seu nome é reporta táxi 963. Gol 1093, cleared to pushback and set up, report to ready for taxi. Solo, Azul 2783. Para nós, né? A gente confere, Federal 9, o Rio 5973, desça até o 050. 050, Oceané 6211, aguarde para o push. Mandando 6211. vai atingir 060, será na 970. Então 9970, desça para 3.000 pés, ajuste no 017. 3.000 na 017, autorizado? O Sideral está efetuando desvio? Está mantendo separação contrária com vocês, Sideral na 970. Está firme? Estão mantendo separação com o Atos aqui, mantendo uma mão um pouquinho à esquerda. Alô, bom dia. 1649-260, passando a torre. Será 9970, então agora passa do vetor para sequenciamento. Vai manter a proa 030 e aguarda no vetor para interceptar o localizador. Ok, esquerda 030 aguardando a última proa com o vetor. Eu passo de 3. 1909. Reduzindo 1909, 3509. Fala, Gol 1909, com 184 a bordo, 2 horas.